M, bom, de nem se a polícia, violência camuflada por uma fada cinza, um oitão na cintura, uma mente racista. Uma viatura 90 na lista. Agora um alvo fácil, uma vítima de preferência. Mais povo carente de estudo e de inteligência. Denar que diga batida na periferia. A PM deixa um rastro de violência. Silêncio, estamos encurralados. Fogo cerrado, questão de ambos os lados. Batida de rotina, operação surpresa. E se você vacila, um caixote espera. Uma bala engatilhada no meio da sua cara. Você já era.